madrugada e você me esperando no sofá. Se levanta e não me deixa nem falar. Eu tento explicar, tava com os amigos, mas sua raiva aumenta ao perceber que eu tô mentindo. Na maior cara de pau, você levanta a voz e eu também me altero. Inevitavelmente já começa aquele inferno outra vez. Até que me toquei que não vale a pena procurar na rua, se cada escolha tem uma renúncia. Minha escolha é você, e hoje eu posso te dizer que não vale a pena apagar a chama, resolver a nossa crise em outra cama. Minha escolha é você, minha escolha é você. Wagner Simão, minha escolha, para minha amiga Glória Rios, grande cantora lá de São Paulo. Ela é nordestina, mas mora em São Paulo e agora chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Glória, um grande beijo para você. A Glória participou de um meu programa de televisão uns 20 e tantos anos atrás, né? O bom da gente ficar velho é que a gente tem história para contar. Música nova de Rio Negro e Solimões, Furacão. Controla o coração. Eu já fiz ela feliz debaixo do meu chapéu. O seu corpo é puro fogo, seus lábios puro mel. Maravilhosa, misteriosa, tem procedência ou potência. É turbinada, pura sedução. Eu tô parado, amarrado nessa paixão. Meu combo de vodka tem energético, vibe na veia e isso é genético. Quando ela passa mexendo a cintura, a galera se abala e vai à loucura. Ela é um furacão, me faz perder a noção. O seu jeito me provoca, descontrola o coração. Eu já fiz ela feliz debaixo do meu chapéu. O seu corpo é puro fogo, seus lábios puro mel. Maravilhosa, misteriosa, bem procedente. Potência é turbinada, pura sedução. Eu tô parado, amarrado nessa paixão. O meu combo de vodka tá cheio de energético, vibe na veia e isso é genético. Quando ela passa mexendo a cintura, a galera se abala, agita e vai à loucura. Ela é um furacão, me faz perder a noção. Seu jeito me provoca, descontrola o coração. Eu já fiz ela feliz debaixo do meu chapéu. O seu corpo é puro fogo, seus lábios puro mel. Eu já fiz ela feliz debaixo do meu chapéu. O seu corpo é puro fogo, seus lábios puro mel. Aô, potência. Rio Negro e Solimões, Furacão, para Josi Alves Correia, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Josi, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Esses meninos são lá de Coromandel, duas duplas excelentes. Ronaldo Estrada e Rafael e Henrique Tarciso, Fatias de Amor.

50 anos da Jovem Guarda, Elizabeth, sou louca por você, para o Felipe ABF de Brasília. Ele chega para fazer parte do nosso Facebook, ele está dizendo aqui, Cleito, eu acompanho você desde o tempo da Rádio Nacional. Estou muito feliz de poder participar do seu Facebook. Felipe, eu é que fico feliz de a gente estar reencontrando os velhos amigos, né? E fazendo novos amigos, porque a internet tem essa capacidade, a internet atinge muitos os jovens, né? Então nós estamos reunindo aqui os antigos ouvintes e essa juventude que encontra no programa do Cleiton Aguiar, no programa do Edelson Moura, da Márcia Ferreira. Eu falo sempre o seguinte, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas que é diferente é. É um jeito antigo, mais prosseado, né? De atender o ouvinte, de tocar a música que o ouvinte quer. Nós aprendemos a fazer rádio assim, acreditamos nesse tipo de rádio, estamos tentando levá-lo. E graças a Deus parece que a coisa está funcionando, porque a cada dia novas rádios estão transmitindo os nossos programas. E outro dia eu ouvi de um dono de uma rádio do interior uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ele falou, Cleito, os nossos comunicadores estão fazendo uma faculdade de comunicação ouvindo o seu programa, o programa do Edelson Moura e o programa da Márcia Ferreira, né? A gente fica muito feliz de poder colaborar com esse aparelho fantástico, maravilhoso, insubstituível, que é o rádio, né? Tentaram acabar com o rádio, com essa história aí de não deixar os locutores falar, não deixar se comunicar, mas o rádio é, antes de tudo, companhia. Quem liga o rádio está se sentindo solitário, quer companhia de alguém. Então tem que ter o proseamento, porque se não tiver prosa, compra um CD, compra um pendrive, bota tocando música lá. Não é assim que funciona? Pedro, Paulo e Matheus, seu jeito. Eu não vou mais querer entender porquê. Ainda te amo, meu coração sabe que amar você é engano. Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando, só pra me ver sofrer. Você quis me fazer chorar, mas tentar te esquecer foi meu maior engano. Sofri muito com você, mas viver sem você não dá. Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pedir pra voltar. E eu te aceito, ah, sem jeito. Já me acostumei com esse jeito todo errado de amar, que pra mim é perfeito, ah, sem jeito. É perfeito. Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando, só pra me ver sofrer. Você quis me fazer chorar, mas tentar te esquecer foi meu maior engano. Sofri muito com você, mas viver sem você não dá. Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pedir pra voltar. E eu te aceito, ah, sem jeito. Já me acostumei com esse jeito todo errado de amar, que pra mim é perfeito. Ah, sem jeito, é perfeito. Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Pedro Paulo e Matheus, seu jeito pro meu sobrinho neto Felipe Vaz, aqui de Brasília, futuro advogado, chegando para fazer parte do nosso Facebook, né? O Felipe, seja muito bem-vindo. O Felipe é advogado, artista, poeta, rapper, né? É, filho do Carlinho Aguiar, só podia ser criativo. Essa família, rapaz, vou te contar, viu? Dá trabalho demais, é uma família talentosa. O avô do João, Cleiton Aguiar, Dilema. Ela entraria por aquela porta e sem perceber me diria palavras bonitas que foram escritas por seu coração. E ela não veio, também não fui lá. Sem ela não vivo, com ela eu não posso ficar. E ela não veio, também não fui lá. Sem ela não vivo, com ela eu não posso ficar. Mas o amor tem destas coisas, eu não consigo entender. Nem sempre um coração que ama pode estar perto do que me reclama. E ela não veio, também não fui lá. Sem ela não vivo, com ela eu não posso ficar. Cleiton Aguiar cantou dele, Dilema, para o João Batista Ferreira Muniz, lá de Chapada Gaúcha, nas Minas Gerais, ele que curte o nosso programa pela Tropical FM, do meu amigo Jonas. Jonas, um abração para você, um abração para todos os ouvintes da Tropical aí em Chapada Gaúcha. Qualquer hora dessa eu apareço por aí. No próximo bloco, a dica de hoje: cuidado com excesso de maquiagem, isso pode dar até indenização. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica interessante, né? Um marido processou a esposa no dia seguinte do casamento, quando ele acordou e a viu sem maquiagem, né? Um casal da Algéria, um casal algeriano que deveria ter começado o primeiro dia do resto das suas vidas felizes para sempre, acabou se envolvendo em um caso de justiça bastante inusitado. O marido está processando a sua esposa, alegando que se sentiu traído por ela após vê-la sem maquiagem no dia seguinte ao casamento. De acordo com ele, foi um choque tão grande que, na verdade, ele não a reconheceu e pensou que o quarto havia sido invadido por uma ladra. Os jornais locais reportam que o homem chegou a jurar no tribunal que o fato é verídico. O futuro ex-marido está pedindo 13 mil libras, quase 70 mil reais, pelo sofrimento psicológico causado a ele, já que a noiva o enganava com maquiagem. Abre aspas. Ele disse que a mulher parecia bonita e muito atraente antes do casamento, mas quando ele acordou pela manhã e ela havia tirado a maquiagem, ele ficou apavorado, ao pensar que era uma intrusa que estava no seu quarto. Agora é o seguinte, olha só que decisão difícil do juiz, né? Porque qual mulher que não gosta de parecer mais bonita, né? Não tem aquela história, umas usam sutiã com enchimento, botam enchimento no bumbum para aumentar o tamanho da bunda, né? Ninguém mais discute isso. É prótese de silicone, prótese no traseiro, né? E outra coisa, e ainda tem também aquelas calcinhas com enchimento, né? E a pessoa mostrar um corpo que na verdade não tem, né? Aí no caso do rosto, é a questão da maquiagem, né? Uma garota feia pode se passar por uma garota bonita. É só comprar uma boa maquiagem, aprender mesmo a fazê-la, né? Tem aqueles vídeos aí no YouTube e tal. E além de economizar, você pode estar 24 horas do seu dia bonita e ninguém descobrir que na verdade você é feia, né? Apenas o desavisado que caiu no conto da maquiagem, casou, e agora, se sentindo traído, quero uma indenização de quase 70 mil reais. Minha amiga, você quer um conselho? Não exagera na maquiagem. Zé Felipe, você mente. Para de mentir pra você mesmo. Seu amor por mim não é segredo. Nem adianta disfarçar, isso não vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúme. Tá sofrendo, só que não assume. Insiste em se enganar. Seus olhos entregam, mesmo sem você querer. E ainda existo e vivo dentro de você. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Seus olhos entregam, mesmo sem você querer. E ainda existo e vivo dentro de você. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esquecer. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Zé Felipe, você mente pro meu tio Marco Túlio Carvalho, lá em Patos de Minas. Ô Marco, um abração pra você, seja muito bem-vindo, ele tá agora no nosso Facebook do perfil número 2. Zezé de Camargo e Luciano, Teorias de Raul. Simples, cidadão do mundo, mas feito de um aço que derrete ao te ver.

não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força, salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva. Houve trovoada nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Que beleza esse salmo, né? O Salmo 77, consolo nas horas de tristeza. E é verdade. Você está assim meio aborrecido, meio triste, você coloca o CD de Salmos da Márcia Ferreira, escuta uns dois ou três salmos, você vai, né? Você baixa a adrenalina, você fica mais tranquilo. E você pode ter essa maravilha de CD aí na sua casa, pagando apenas R$15, já com despesa de correio e tudo, viu? É só você mandar o seu nome e endereço completos para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. E o Projeto Confiança manda para sua casa, você recebe junto com o CD, vai o número de uma conta, depois você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito. Por isso é que chama Projeto Confiança, primeiro você recebe o CD, depois você paga. Ela é bonitinha demais, dizem que é enjoadinha, que é danada, mas mulher bonita pode ser enjoada, não tem problema não, né? E tem uma participação muito especial aqui do Eduardo Costa, Meu Grito de Amor com a Paula Fernandes. Fui capaz de tomar conta de mim, que amei assim. Only the person out of control. Was the end. Mergulhei nas incertezas do amor. Fui um louco sonhador. I was the dreamer. Just one member. Dois demais. O silêncio. Vazio frio dos lençóis. Dói demais. Quando a noite

né? Uma hora dá certo. Eu vou ter o prazer, o dia que você for, faço questão de estar lá para te receber, tá bom? A frase irretocável é da sabedoria popular e super verdadeira. As pessoas nem sempre reconhecerão o que você fez. Muitas vezes elas só enxergarão o que você deixou de fazer. As pessoas nem sempre reconhecerão o que você fez. Muitas vezes elas só enxergarão o que você deixou de fazer. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Léo e Giba. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que me acompanha todo dia no rádio, se quiser, pode me ver também na televisão. Todos os domingos eu apresento em rede nacional, no horário nobre, às 22 horas, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, sempre com entrevistas muito interessantes. No próximo domingo, eu vou receber o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Josafá Dantas, que vai explicar por que é que Brasília, a capital do Brasil, tem o estádio que é considerado um dos mais belos do Brasil e do mundo, o Mané Garrincha. Lá no Gama tem um belo de um estádio. Os times de Brasília já participaram da primeira divisão. Hoje, mesmo com esses monumentos desses estádios aí, estão na quarta divisão. Ele vai tentar explicar por que isso acontece. E eu vou receber também uma história comovente. Todo mundo diz que não existe ex-gay. Pois então eu vou entrevistar um, né, no programa. É o pastor Wilker, que ele tem uma banda agora, ele é pastor e tem uma banda que faz sucesso no Brasil inteiro chamado Shot Santo, e ele vai explicar, vai contar como é que ele conseguiu deixar uma vida devassa de drogas, de homossexualismo, para se transformar num homem de Deus, né? Nesse domingo, 10 da noite, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Às 9h30 da manhã, meu amigo Bruno César apresenta Meu Reino Encantado. Nesse domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Léo e Giba, com a participação de Bruninho e Davi. Relaxa! Tá com medo de mim, meu amor, porque relaxa. Mas sabe, mostrou que você sabe fazer. Relaxa, calcinha e sutiã na mesma cor, você que escolheu, provando que essa noite o seu amor sou eu. Relógio tá marcando 9 horas, ela já tá se arrumando, me chamando pra sair. Relaxa que eu só tô me perfumando, eu vou te buscar em casa e já sei pra onde ir. Entra no carro, fique à vontade, escolhe aquele som que vai te dar prazer. Sinceramente, eu tô na maldade, vamos ver se tudo que falou cê vai fazer. Tá com medo de mim, meu amor, porque relaxa. WhatsApp mostrou que cê sabe fazer. Relaxa, calcinha e sutiã na mesma cor, você que escolheu, provando que essa noite o seu amor sou eu. Tá com medo de mim, meu amor, porque relaxa. WhatsApp mostrou que cê sabe fazer. Relaxa, calcinha e sutiã na mesma cor, você que escolheu, provando que essa noite o seu amor sou eu. E vai acabar com a gente, meus irmãozinhos, Bruninho e Davi. Agora eu vou, hein? Vai. Relógio tá marcando 9 horas, ela já tá se arrumando, me chamando pra sair. Relaxa que eu só tô me perfumando, eu vou te buscar em casa e já sei pra onde ir. Entra no carro, fique à vontade, escolhe aquele som que vai te dar prazer. Sinceramente, eu tô na maldade, vamos ver se tudo que falou vai fazer. Tá com medo de mim, meu amor, diz por quê? Relaxa, WhatsApp mostrou que cê sabe fazer. Relaxa, calcinha e sutiã na mesma cor, você que escolheu, provando que essa noite seu amor sou eu. Tá com medo de amores, por quê? Relaxa, nós apostou que cê sabe fazer. Relaxa, calcinha e sutiã na mesma cor, você que escolheu. Provando que essa noite seu amor sou eu. Tá com medo de mim, por quê? Relaxa, hein? Você demonstrou que sabe fazer. Relaxa, calcinha e sutiã na mesma cor, você que escolheu. Provando que essa noite o seu amor sou eu. Tá com medo de mim, meu amor, por quê? Relaxa, relaxa aí. Bruninho e Davi! Aí sim, gente! Ei, Giba! Bom demais, gente! Bom demais! Bom demais, muito obrigado! Obrigado, Davi! A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Léo e Giba, com a participação do Bruninho e Davi. Relaxa! Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vou dar uma chance para que vocês tenham uma aula com duas grandes professoras. A Faculdade da Música apresenta as mestras Irmãs Barbosa, Mourão da Porteira. É uma lembrança minha derradeira. É um versinho que eu nele escrevi. Você, eu sei, passa esbarrando nele e a porteira bate pra avisar. Você não lembra que sinal é aquele. Aqui tão longe eu pego na viola e o meu verso começo a cantar. Uma saudade é dor que não consola. Quanto mais dói, a gente quer lembrar. Você talvez não sabe o que é saudade. Uma lembrança você nunca sentiu. De esquecer, às vezes tenho vontade. Essa vontade, o meu peito feliz. E uma saudade você vira sentir. Você chorando passa no mourão e lê o verso que eu nele escrevi. Você chorando passa no mourão e lê o verso que eu nele escrevi. A Faculdade da Música apresentou as mestras Irmãs Barbosa, Mourão da Porteira, para o meu amigo Beirão, grande cantor e compositor nordestino, residente em Brasília há muitos anos, e que agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Beirão, um abraço para você. Apareça, rapaz, estou precisando gravar uma entrevista com você. As Irmãs Barbosa cantaram, a gravação é de 2013, mas o Mourão da Porteira é uma música antiga, né? Eu vou trazer agora um sucesso de uma dupla da atualidade, que tá, esse aqui pra mim foi a música mais bonita que eles gravaram, né? Vitor e Léo, Deus e Eu no Sertão. Nunca vi ninguém